maravilhoso adorar. Quando a gente se sente alguém, sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem. Assim, eu sei, não é fácil cantar, também não é fácil adorar. Quando tudo que resta são cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sabendo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Um adorador de verdade ouve em meio à tempestade. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seus servos com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá. Se o crente louva ou vai murmurar, se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sabendo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seus servos com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelo.